olhos de mim. Pode afastar suas mãos. Acabo de descobrir que você não tem coração. Não me pede mais um beijo. E agora se olhe no espelho e fale pra você mesma: estou solteira. Foi covarde, sem noção, foi cruel. Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel. Foi covarde, sem noção, foi cruel. Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel. Afastar suas mãos. Acabo de descobrir que você não tem coração. Não me pede mais um beijo. E agora se olhe no espelho e fale pra você mesmo: